Controle Salvador, boa tarde, é o trip 5240, centro de informação quilo, autorizado até 160. Bom dia, 5240, identifique, desse mantenha o 060 na maré. Desce até o 060, identificou na maré o trip 5240. Bom dia, Torre Salvador, azul 4207, ponto de espera 10, pronto. Azul 4207, autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 100 graus, 10 norte. Ok, autorizado a linha decolar, azul 4207. Oi, 18:30. O índio numeral confirmando o Juliette Tango Blue. Tá autorizado a linha e manter, cabeceira no zero. O Heral ficou fumando, reportou, pronto? Diga. 2 de controle, 119, decimal 8. 98, 4207. Papapá, Fatiali Mike no ponto de espera da 1-0, pronto. Gente, Alfa Fatiali Mike, mantenha o ponto de espera no 0. Tem Alfa Fatiali Mike. O Juliette Angus Lula autorizado da Ecolab, pista no 0, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Radar, vigilância. Ciente, afirmativo, conforme autorizado, azul 4207. Web 5728, reduzindo para 200 nós em forma estabilizada no ILS para 2000 com 1015. 2015, está reduzindo. 5728. O Web 6740, passa a Duna, torre agora, 18:30, bom pouso. Obrigado, 18:30. 1738 para descer 2000 visual, está efetuando os desvios aqui de escômodo. Livre, 1738 para 2000 com referências visuais após o término do desvio, voo Duna em forma estabilizada. Botará nessa prova e interceptar o localizador. Seria 020 aproximadamente? 025. Positivo, livre, interceptar nesta prova. Jetta Zulu, decolou 54, controle 119.8. Boa viação. Torre Webjet 6740, está passando externa embaixo da vara. Web 6740, vento 110 graus, 109, livre pouso, pista no zero. 6740. Todo suficiente, Índio Número Alfa linha e mantém, reporta pronto, para decolagem, reporta pronto, Índio Número Alfa. Salvador, é o T3191 para pushback de estacionamento da Logate 08. No 8, autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, né? 3191. 340 Recife, 4207. Da Trip 5240. Mantenha proa, limite ao localizador, desça para 3000 com 1015. Na proa 3015, localizador limite 5240. Positivo, inicia a redução para 2209, aguardando o leitor final para o ILS. 220 reduzindo, 5240. O Juliette Tango Zulu no controle. Escuta, senhor. Curva esquerda, o Juliette Tango Zulu no perfil da saída. Estamos curvando, senhor. Positivo, é o vento que está arrastando para a direita, né? Ah, com certeza. Pode chamar a torre, 5728? Torre 186, 5728. Valeu, um abraço. Ô, torre Web 5728, boa. 728, continua a aproximação, informando a pista livre. Ok, guardando a pista livre, 728. Realizador ILS completo, gol 7-3-8. Que ano 7-3-8, aguarde transferência junto à torre. Guarda. A transmissão anteriormente, não entendi. Mantenha a posição aguardando, Índia número 9. Alfa Charlie Mike, após o Boeing da Web na curva, responsável. O Web 5728, 120 graus, 149, autorizado pouso, pista no zero. Libre pouso, Web 5728. O Alfa Charlie Mike, após Boeing na curtíssima linha, mantém cabeceira no zero. Após o Web ali, mantém o Alfa Charlie Mike. Pro 52.000, fórmula estável, Libre 5240. O 91 não está pronto para o táxi ainda não, certo? Índio número Alfa, autorizado a colar pista no 7, vento 120 graus, 129. 321! 321 livre, o Tango Zulu prosseguindo direto, destino, Tango Zulu. Zulu, obrigado, senhor. Visual 738. 38, passa duna, torre 18-6. 18-6. Do 3895, está no gate 07, para pushback e acionamento. Informação, chegada Bonf, reporte no ideal. Zona 361, chegada Bonf, reportará. Ciente, 1361, está sob vigilância, agora meia dúzia de milhas, filmando meia 2 milhas nordeste de Salvador. Autorizado Juliette Alfa, até o ponto de espera, 3186, 1015 ajuste, tá? 3191. Solo Web 5728 livrou, boa tarde. Boa, 5728, reporte antes da Juliette. Boa tarde, Juliette. Solo Sam 3895, gate 7 para pushback, é o momento. 3895 após o TAM retaguarda, tá livre. Gente, após o TAM retaguarda, livre pushback, Sam 3895. Master Juliette, os 6740. Após o TAM 612. Após o TAM 612, 40. Uno 738, vento 110 graus, 129. Autorizado pouso, pista no zero, checa trem. Base travado. Alfa Charlie Mike, decolou 01, controle 119, decimal 8. 98, Alfa Charlie Mike. November Alfa 1000 pés, correio do Axé, reporte fora da barra. Papapá, Fatale Mike, decola na Gole, passa 1800 agora nessa escuta. Alfa Charlie Mike na Gole, suba 160, vigilância. Gole 160, Alfa Charlie Mike. Trip 5240, uma milha para a Duna, chame torre 186. 186, bom dia. Juliette, Bravo Delta, controle. Super, operativa. 56 milhas sudoeste de Salvador, mantém o 080, serviço radar encerrado. Agora é com Ilhéus, 120, decimal 1, 120.1, tem um bom voo, Delta. 201, agora com Ilhéus, obrigado, bom dia. Dia. Antes da Juliette, 5728. Portão 5. Portão 5. Salvo, Salvador, muito boa tarde. Papá Romeu, Serra Mais Fox. Serra Mais Fox, prossiga. Tarde da base, quando solicitou Porto Seguro, no 080, na sua escuta para autorização do plano e acionamento de cópia, está sem informação vivo, Serra Mais Fox. Gente, no parte 4, aguarde coordenação em cópia, Serra Mais Fox. Mais Fox, comandando parte da base, então. Gente, na base, aguarde cópia. Solo, bom dia, gol no 738, livrou. 738, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, gol no 738. Depois na 10, o 5240, baixou o travão. Para o Taxi, o TAM 3895, 168 a bordo, autonomia de 4 horas, contornando o galeão. Gente, táxi Juliette Alfa, o ajuste 1.18.6, ponto espera, bom voo. Gente, Juliette Alfa, ponto espera 18.6, ponto espera, bom voo. Mike, prossiga. Ativo, 1015 de ajuste, ingresso corredor forte após Interlagos, aguardando transferência, Mike. Tony Salvador, boa tarde, gestão 8001, transfere informação quilo, passa 180 para o 150. Salvador, então 8001 transfere. 8001, identifique, desça ao 050 na maré. Identificou até o 50 na maré, 8001. Prezado, portão 3 e a Juliette. 3, pronto, 738. Salvo, você é a Maxon, você é bastante pouco. Gente, estou coordenando seu plano. Decimal 935240. Solo Salvador, bom dia, o trip 5240 livrou. Via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, reporta antes da Juliette, trip 5240. Possibilidade de acionamento do Terra Mike Fox, né, onde você está na bateria? Prezado, acionamento, aguardando a cópia. Mike Fox, acione, aguardando a cópia. Obrigado. Controle, boa tarde, o TAN 3191, perfil da EL. 3191, da EL, 320, vigilância. 320, perfil da EL, 3191. Pode voar direto da EL? Da EL, pode. Da EL. Transmissão ininteligível, confirma, depois. É o TAN 3895, tá na ponta de espera da 1-0, pronto, confirme como recebe agora. Quero bastante. 4/4. 3895, a linha e decola. Pista 1-0, 1-0 graus, 1-2 nós. Ciente, a linha decola, pista 1-0, TAN 3895. Estabilizado. SBI até 2000, autorizado ILS, então 8001. Autorizado Duna, voe Duna da presente. Direto Duna, obrigado, 8001. Terra Mike Fox, pronto a cópia? Afirmativo, então. Autorizado por seguro, 080, decolagem no 7, direita na coral, controle 198, torre 186, aciona 0271. Sente, decolagem no 7, direita na coral 080, o controle 198, a torre 186, transponder 0271, Terra Mike Fox. Correto, qual o POB? 03. 3 a bordo, chama a torre para ataque. Sente, camarada, ligado. Salvador, bom dia, azul 4033, centro daquilo, 160, ideal. Oh. 160. Guardando, qual seria a saída prevista? Saída da EL. Sente. Força Aérea da 1361 no controle Salvador. Força Aérea no 361 no controle. Alfa Charlie Mike, chame o centro Recife 1288, tenha um bom voo. Recife 188, Alfa Charlie Mike. Controle 1 no 9.8. 19 anos pro controle, 132 na frente, vai. Saíra 1361, se estiver copiando o controle, identifique. Tá copiando o controle, essa saíra no 361, né? Força aérea no 361, sobre vetores para final pista 10. Voe com a Pro 230, limite ao localizador. Desça e mantenha o nível de voo 040. Sente descendo para 040, o limite nessa proa 230 será o localizador. Força aérea 1369. Afirmativo. Tem uma centena, propõe modificar e acender ao 1205. Juliette, Sango Zulu. Livre, 105, condições visuais, Zulu, apenas informe estimado de pouso. Estimando 1453. Copiado. Leo Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, está visual com campo? Afirmo. Que ingresse corredor Interlagos, chame torre 186, Mike Golf Mike. Ai, que graça. Controle, 3895, boa tarde, decolado, 31 na Dael. Plano 3296, 1198. 1198, afirmativo. 1198, transponder 5565. Pesado 160 para Ilhéus, decolando da Dael, Leda, Leda Ilhéus, 1198, controle, 5565, transforma. O azul correto, reporte pronto. Mike, pousa, mas tá muito ruim essa transmissão. Sérgio, Mike, Mike, prossegue. Perna do vento da pista no zero, reporta através norte da torre Salvador. Mike, sim. Estimativo 060 na chegada Mari. O senhor nos autorizaria pro editap? Livre. 060 na Projetap. Ô Juliette, Tango Zulu, chame Recife 12545, bom voo. Recife 12545, uma boa tarde, então. Boa. Boa tarde, Web 6741, está no portão 6, meia dúzia, formação quilo para autorização para Guarulhos. Gente, aguarde Guarulhos, informação quilo, confere. Confere. TAM 3191, Recife agora, 1288, tem um bom voo. 288, boa tarde, obrigado. Torre, o Michael Fumag passando seu através. O Michael Fumag está autorizado e confirmando pouso a pista no 7, direto Pat. Direto Pat 5. Autorizado, direto Pat 5, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós, reporta solo controlado, Michael Fumag. Ah, que gravinho. Controle Salvador, boa tarde, trip 5220. 5220, chegada a manda, esse mantém o 070. 070, descida 5220, centro daqui. Força aéreo no 361 para 3000 com 1015. 3000 e 1015. Livre acionar a porta. Tanque acionado e está pronto para o parque. Autorizado, tanque, a porta onde espera para ingresso. É mais que 7. É banco quente, vai reportar no ponto de espera. 4431 na proa de Bonf, para executar a chegada a Bonf, em descida ao 050. 5003. Sete, quatro, um, tá autorizado Guarulhos, 340, Presque 50. Decolando a 10 com curva direita, Zael, Leda, Bidev, 118.198 com o transponder 5003, 6741. 6741, correto, reporte pronto. Reportar, obrigado. 98, nível 0800. Força aérea no 361, curva direita pro 230. Posicionamento no 09, 4733. Autorizado, reporte táxi azul. Autorizado, azul. 73.000, 231. TAM 3216, desça até nível de voo 050. 050 na proa de táxi, TAM 3216. TAM 3895, suba até nível de voo 300, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 125.1. TAM 3895, na escuta? Afirmativo, vai subir até o 300, chamar Recife, 128, 251, boa tarde. TAM 3895, restrito até nível de voo 300. 300, restrito, obrigado. Mike Fox autorizado a alinhar e decolar.